Pescoço pesado, igual sua mãe, bitch. Tô tomando lean, tipo Billy Jean. Tô de Chili Beans, tô de Chili Beans. Eu não uso jeans, se eu pensar é jeans. Me chama de Freeza, congelo no drip. Dentro da minha pants, tem muito cash. Me chama de Ash, me chama de Ash. Eu tô tipo Flash, faço tipo Flash. Tô queimando o hash, tô queimando o hash. Dentro da minha pants, Me chama de Ash. Eu tô tipo Flash, faço tipo Flash. Tô queimando Ash. Dentro da minha band, tô em muito cash. Me chama de Ash. Eu tô tipo Flash, faço tipo Flash. Tô queimando Ash. Dentro da minha band, tenho muito cash. Me chama de Ash. Eu tô tipo Flash, faço tipo Flash. Tô queimando.